questionamento. Chamará para o pushback. Mastercraft 9840 está pronto para o pushback e acionamento. Autorizado, chama para o táxi. Chamará para o táxi, Master 9840. Informamos que a pista é o 28, portanto, se possível, fazer o pushback com a pro orientada para sair da taxiway Kilo. Ok, gente. O, a cauda para lá para a pista 28. Para o pushback acionamento no 4 com o 983. Autorização chama para o táxi no 983. Chamará. Salvador na escuta do Rona 397. Estou na escuta, ali mantém cabeceira 28, Rona 397. Ali eu mantenho, no 397 tá bom. Também, modifique sua subida, por favor, aí agora a subida vai ser gole, transição e oval, após oval crate, voltando a 17 com curva direita. Modificar então para gole, oval, crate. Correto, chame o funcionamento. Guardião 01 no controle, prossiga. 01 se encontra aqui a 710 no corredor C, em frente ao Nordeste de Amaralina, fazendo fotografias da missão policial na escuta de controle. Copiado, a última informação que eu tinha da aeronave do Guardião 01 se encontrava sobre a região do centro histórico, também mantendo 510. Afirmativo, frente da outra aeronave, região do centro histórico, então aqui. Na escuta do controle, 7 da aeronave. Guardião 06, não tem uma informação radar da aeronave? Informa a sua posição. Passando agora no corredor da vitória, mantendo 510, mais 1 minuto. Do Guardião 06 da sua posição. Copiado, Guardião 06, mantém 50 visuais, informa que o tráfego do Guardião 01 está agora a 3 milhas e meia do farol da barra. Voo no 397, contato na decolagem, suba ao 240, saída Gole. Sim, mano, só porque eu escutei a fita aqui agora, tá? O que eu falei é que estou cotejado. Oi, só quero desculpar isso. Oi. Tá bom, voo, tá? Transfere 198, seu decolagem foi 198. Frequência até o retorno. Muito bom dia, Guano 397. Bom dia, 1397, sobe a 240, sai da Gole. Gole, 1397, da Gole. Mike Eco Delta, controle Salvador. Vista Puca, corrijo, Aron, transição, meia, guarde cópia. Eu mantenho 5 contra visuais e reporte o Traverde de Pituaçu, Guardião 06. 3602, pushback acionamento no 5. Aguarde, 3602. Aguardo. Aguardo 40, previsão para início do pushback. Já iniciou o pushback. Gente. Táxi, gol no 983, nós temos 107 a bordo, 4 e 10, Galeão. Temos dados, 983. Claro, temos 107 a bordo, com 4 horas e 10, alternando o Galeão. 107 a bordo, altímetro no 0 no 4, táxi via Índia e Alfa, no ponto de espera da 28, chame torre 198, sinal 6, bom voo. Índia Alfa, no ponto de espera 28, chama 169, 83, obrigado, até o retorno. 186, até a próxima. Torre, o Guardião 06. Guardião 06, na escuta, ajuste no 0 no 4, pista 1128, vento de 230 graus com 099, prossiga. Tá, litoral, intenção pousar direto, pátio do Graé. Não estou dizendo que foi tráfego ainda, mas tem a neve litoral, reporte no travel do farol de Tatuã, Guardião 06. Com informação, clareza 4. Está presente que é curva à esquerda já aí e já cruzar a fronda 10 para prosseguir para pouso no pátio, confirme. Afirmativo, se autorizado já iniciou a curva. Autorizado então, pode curvar à esquerda já na minha escuta, prosseguindo para uma base por ali, para pouso direto no Graer, na minha escuta, Guardião 06. Meia. Alfa Victor Juliette, está autorizado até o limite da terminal, 1.000 pés até o farol da barra, após 025, correto e disponível. Decola da 17, curva direita, corredor axé, controle 119.8, aciona 0263, coteja. Rodou, informará livrando que sua sua 410.01. Fazer para o pouso então. Controle Salvador, bom dia, o gol no 260. Mike. Bom dia, Golo 260, desce para o 50, chegada Cario, ajuste no 013. 50 Cario e 13, Golo no 260. Guardião 01, confirmando, irá prosseguir para o pouso. Afirmam, iremos para o pouso em Salvador. Obrigado. Pronto para cópia? Pronto para cópia. 726, autorizado Recife, nível 330, via Upper Whisky 58, saída Aron, transição Melim. decola da 28, curva esquerda, controla 9, decimal 8, aciona 5111, coteja. Top 9840 para o táxi. Informa os dados, 9840. Zero quatro pessoas a bordo, 5:35 de autonomia, alternar Santarém. Hoje 18:06, guardião 01. Olha 28, chame torre 19, decimal 6, bom voo. Sim, confirmando, 04 a bordo. 4 pessoas a bordo, ok? Afirma, 4 a bordo. Guardião Zerano, mantém a linha litoral, repete Tapu, ajuste na 014, vento de 230 graus, 89. Salvador, Guardião 01. Guardião 01, prossiga, torre de controle. 3605. Salvador Vitor Juliette, como recebe? Salvador Vitor Juliette, está autorizado até o limite da terminal, 1.000 pés até o farol da barra, após 025, correto e disponível. Decola da 17, curva direita, corredor axé. Controle 119 decimal 8, aciona 0263, coteja. Alfa Vitor Juliette, cotejamento correto, informa pessoas a bordo. 22 a bordo, altímetro 1013, para acionamento, chame torre 118, decimal 6, bom voo. Era pronto, encerra aqui o Delta. Galeão, e qual a autonomia, Serra Kilo Delta? 0762 a bordo, 3,5 de autonomia, Galeão alternativo. 4.0 Kilo Delta. Acopiei que Serra Kilo Delta mantém a posição e aguarde para ingresso. É o número 2, só deco... Ali mantém Serra Kilo Delta. Salvador, Guardião 01, na final para o pátio do Gré. Guardião 01, por autorizado no pátio, reporte no solo controlado, vento de 230 graus, 8 nós, Guardião 01. Se livrou a aproximação do ano 0, reportará no pátio controlado 01. 0, saída Momo, apanho direto. Decola da 28, curva direita, controle 119 decimal 8, aciona 5115, coteja. Informa a casa aqui, autorizado Petrolina 180, decolando da 28, curva direita, perfil Momo, direto Petrolina, transponder 5115, controle 1198. 5490, cotejamento correto, chama para pushback sonamento. Para ficar pronto para nascer. Vento de 230 graus com 8 nós, Serra Kilo Delta. Delta. Torre, boa, bom dia, Golo 93, ponto para 28. Bom dia, Golo 93, ali mantém. Ali mantém 28, Golo 93. 2201 no solo controlado. Gente, bom descanso no solo aos 30. Aos 30, bom trabalho a 201. 3602-98 a bordo, altímetro 1093, táxi via Juliette Alfa no ponto de espera da 28, chame torre 118, decimal 6, bom voo. Juliette Alfa, ponto de espera 2826, obrigado, bom voo. Alô, 6726, posição 2, puxa estacionamento. Autorizado, chame para o táxi de 6726. Nada mais. Agora o táxi, a vida Juliette, que é ponto de ponto de espera pronto para ingresso. Controle Salvador, Papa Papa, Terra Kilo Delta. Terra Kilo Delta, contato na decolagem, sinal 380, saída Gole. Kilo Delta. Controle Salvador, bom dia, o Tram 3296, transfere, dirigida 1960, chamação Papa. 3896, desce para o 050, chegada Cario, ajuste no 013. 050613, Cario, 3896. Top 9840, ponto de espera, pista 28, pronto. Positivo, mantendo ponto de espera, Marcel Top 9840. Mantendo. Zero para pushback estacionamento. Cruzado 5490, chame para o táxi. Camarada táxi para 90. Informaçãozinha aqui na frente dessa decolagem, mas nós estamos com traço aqui no plástico que decolou também na Gole. Ao controle perguntou se tem condições de decolar e manter pro até contato com o controle. Assim, até condições sim, o 93. Aquela nave está ali agora, está a 5 milhas lá no litoral, está no 065 agora, correndo 065. Então está ali vai decolagem, mantém a pro até contato com o controle de Salvador em 1998 e o vento está com 190 graus com 7 nós. Ok, liga decolagem, mantém na pro ainda na 350, 93. Taxi Web 6726, 126 a bordo, 3 horas e 20, alterna Fortaleza. Seguinte, 126 a bordo, altímetro 1013, táxi via Índia e Alfa, no ponto de espera 28, chame torre 118, decimal 6, bom voo. Índia Alfa, ponto de Pega 28, 218, 6. Você pode manter o ponto de espera ainda um pouquinho, só um minutinho, esperar o gol livrar o eixo, tá? Tá, só decolar de, mesmo sendo curva direita, aguarde. Aguardando, ponto de espera, Master 9840. Para o táxi, POB 60, 4 horas e 40, alterna Serra Bravo e Uniforme Fox, Paula Fox. Qual é a alternativa? Serra Bravo e Uniforme Fox. 60 a bordo, altímetro no 0 no 3, táxi via pátio principal, chame para ingresso na Juliette. 5490. Camará para ingresso Juliette, está passando. Gente, aqui temos o circuito de tráfego, confirma. Gente, aguarde para a cópia, o Mike Charlie Alpha. Esquerda para você, evitar para o máximo 3930. Após informação, CARI 3890. Ativo. Valeu então, Riva ingresso, decolagem, cabeceira 28, vento de 200 graus, meia dúzia de nós, Master Top 9840. Está 280? Ativo, 913, está presente para 280. 280 nessa proa. Boa, por mais 20 milhas após exposição, Eutz. Ok, 280 por 20 milhas após Eutz. 7, 1.500 pés, decolada 1.7, curva esquerda, torre 1.18 decimal 6, aciona 0.1.1.5, coteja. Gol 260, irá ter condições de completar o procedimento, gol 260. Afirmo. Torre 18 decimal 6. 18.6, 260. 3896, desce para 2000 pés, reporte localizador, tá 3896. 2000, reportar localizador, 3896. 690, continua aproximação, guarde pista livre, repete visual com campo, vento de 200 graus com meia dúzia de nós. Vai reportar visual, gol no 260. Bom dia, direcionamento, aguarde para táxi, tá? Informe que estou no horário de bastante aproximações e decolagem, tu vai ficar sujeito ao tráfego para fazer o circuito. Gol 983, reassuma navegação e vou ir pro de Eval, gol 983. Gol Eval, da presente 983. Coral de Salvador aos 38, chame o controle Salvador agora em 1.19.8, Master Top 9840, bom voo. 7.19.8. Boa tarde, obrigado. Estabilizado no ILS, o Gono 2.0. Positivo, já visual com a pista? Ainda não. Pronto, reporte visual baixado e travado, informe que os últimos 90 metros da pista 28 estão fechados. Positivo, então, só os últimos 90, senhor? Só os últimos 90. Gente, o 2.0. O Alfa da Juliette. Aguardo. 983, após gole, voa Eval, e após Eval, Gonza. E após a posição Gonza, voa Eutz. Está restrito ao nível 240 pelo centro Recife. Ok, então já está voando agora na prova de Eval, após Gonza Eutz. No gol 1.9.3, restrito no 240. Cotejamento correto, gol 1.9.3, chame Recife, 1.28.8, alterne 1.3.3.2.5. 2.8.3.3.2.5, gol 1.9.3. Controle Salvador, bom dia, 3196, informação do dia 3196, desce ao nível 050, chegada Cari, ajuste no 013. 050, Cari, ajuste 1013, TAM 3196. Poxa, pista livre, todo autorizado, vento de 230 graus agora com 8 nós, gol 1260. Livre pouso 928, gol 1260. Alfa, na parte, na pra ingresso, na pista na 7. Salvador, 3896. Sim, para o controle. 3896, após o cara está autorizado o procedimento. 3896, informe no curso localizador. Pista 28. Formará no localizador 283896. Bom dia, ali mantém, problema de decolagem, 3602. Ali mantém, na 223, 602. Alvita Juliette, pronto para decolagem? Pronto para decolagem. Pousado de imediato, vento de 200 graus, 8 nós, Alvita Juliette. Ana, livre à esquerda, na primeira esquerda, e chame solo, livrar em 121.9. Vai liberar a primeira esquerda e chamar 219, 1260, espera daqui um pouco. É. Decolou de Salvador aos 44, mantenha 1000 pés no corredor axé, certo? Mantenha-se 1000 pés, deixando sempre livre aqui o eixo de decolagem da 28, mantendo o corredor transferido 198, Alfa Vita Juliette. 1000 pés no corredor axé, transfere 198, Alfa Vita Juliette. Só pra informação, senhor, alguns pássaros aqui no eixo de decolagem, tá? Gente, obrigado, vou alertar. Após a decolagem, tem condições de manter a proa? Afirmo. Tá, tô com tráfego ficando no porte, ele tá indo no litoral sul, no corredor, a 1000 pés, tá? Então, mantenha a proa pelo menos até 2000 pés, só com vasto. Por enquanto, mantém... E tá livre a decolagem, vento de 220 graus, vento de 9, P3602. 3602, mantenha a proa até 2000 pés. Corre, bom dia, web 6726, ponte terra da 28. Ingressando no corredor axé, ascensão a 1000 pés. Sede, Alfa Vitor Juliette, prossegue aqui o corredor axé, 1000 pés, Alfa Vitor Juliette. Prosseguindo 1000 pés, Alfa Vitor Juliette. Localizador TAM 38.